3:48, só estou recebendo aqui a visita do vereador Luiz Queiroga, vereador que amanhã participa de uma, está encampando, está à frente de uma audiência pública para tratar de um assunto sério, né, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio CBN. Minha voz não é assim, quero deixar claro, né, tá aparecendo o senador Álvaro Dias aqui, né? Mas assim, a minha voz não é assim, tá? Eu tô gripado, mas a gente tá encampando sim, Cris, essa luta aí pela questão da pornografia e pedofilia. É uma audiência pública, eu fui autor aí do requerimento que deu origem, né, a essa audiência pública. E a gente sabe que esse é um assunto que hoje ele vem tomando as mídias, né, televisivas também, as radiocomunicação, enfim, e a gente tem se preocupado com esse assunto, Cris. É um assunto sério mesmo, né, vereador? A gente, ultimamente tem se falado tanto a respeito disso, de pedofilia, da pornografia infantil nas redes sociais, né, por meio de internet. O pessoal tem tido um cuidado maior, mas ainda assim é muito delicado, né? Ainda assim tem acontecido muitos casos, Cris, você, né, tocou num assunto interessante, a questão da internet, por exemplo, né? Nós temos pedido muito, por onde andamos, em seminários, em igrejas, em associações de bairros, em escolas, que cuidem muito dos seus filhos com relação a essas questões. Pessoas que são persuasivas, né? Entram lá e às vezes você sabe como é criança, adolescente, né? Talvez assim, por ter uma facilidade dentro de um sonho que a criança tem, o adolescente, e tem pessoas que vêm de facilidade, né? E nós sabemos acerca desse assunto que isso é muito prejudicial à criança e ao adolescente, porque uma vez tendo esse abuso, né, na questão da pornografia, na questão da própria pedofilia, uma vez tendo esse abuso, né, vamos dizer, sexual na criança, alguma coisa assim, a criança ela cresce com um fator psicológico muito complicado, porque queira ou não queira, na consciência da criança, isso cresce com ela, fica guardado lá no seu íntimo. E, de certa forma, os estudiosos, os psicólogos, eles dizem que, de alguma forma, a criança tende a ter algumas reações enquanto adulta referentes àquela questão que ela viveu no passado. E aí se torna uma criança violenta, a questão... um adulto, né? Violento, no caso, né? Por conta daquilo que aconteceu no passado. Então você vê o fator social que acontece também nas nossas cidades, no nosso estado, na nossa nação, por conta da questão dessa pornografia e pedofilia. A gente já tem acompanhado esse assunto já há muito tempo, vereador, conversado com autoridades ligadas diretamente, e o que o pessoal sempre fala é isso, são bem enfáticos quando dizem que quem abusa, né, quem mais, é aquele que está mais próximo, seja professores, um professor de uma atividade diferente, professor de música, alguma coisa, né, relacionada à atividade física, e são esses que aproveitam para essa. Então, e o que se faz depois para combater isso e também para coibir isso, uhum, né, e para apenar esse pessoal, é muito pouco. Então, essa legislação que é que o senhor está propondo agora para que seja aprimorada e seja mais efetiva, né? Exatamente. Nós queremos, assim, ouvir amanhã as entidades envolvidas, o Conselho da Criança e do Adolescente, que trata, né, essa questão da pedofilia e da pornografia, trata da violação, né, dos direitos da criança e do adolescente, e também em outros aspectos, por exemplo, a vara da infância e da juventude. Nós queremos ouvir estatísticas, né, no setor de denúncias da polícia, né, civil, militar, enfim, que seja, atendimentos, né, no SAMU, enfim, algumas coisas que sejam pertinentes a números que possam nos dar um embasamento para criarmos políticas públicas, né? Baseado, claro, nas leis federais, mas políticas públicas locais, no município, que nós possamos coibir, como bem você falou, essas pessoas que estão mais próximas, têm uma convivência maior com as crianças, né? Que possam coibir essa questão da pedofilia. Nós sabemos que muitos estudiosos, e a gente tem acompanhado alguns estudos, né, que dizem que são pessoas que na sua infância ou foram abusadas. Então você veja, as pessoas que hoje abusam é porque foram abusadas. Então nós temos, nesse aspecto, que cuidar das crianças de hoje para que isso no futuro venha diminuir essa incidência, e criar políticas públicas para isso é uma responsabilidade nossa que estamos à frente hoje. Nós, eu não sou vereador, eu estou vereador, né? Amanhã nós podemos não estar mais, mas enquanto estamos, precisamos criar políticas públicas que venham defender principalmente os princípios da família, para que a gente tenha famílias bem constituídas e famílias equilibradas num futuro, vendo a incidência de menos violência dentro dos lares e um lar mais harmonioso com relação ao trato, ao amor, enfim. E nós sabemos que tudo isso é proveniente de uma boa educação e também uma boa coibição, né, dessas ações. Principalmente, vereador, quando se trata de casos que acontecem dentro de casa. Agora, há pouco, eu estava vendo uma notícia aqui no portal Banda B, falando justamente isso de um pai que tentou violentar uma filha de 13 anos. O pai estava num cômodo da casa assistindo um filme pornô e aí acabou tentando atacar a menina já 13 anos, aí ligou para a polícia e tal. Então, quando acontece dentro de casa com outras crianças, a mãe tinha saído no médico para levar um filho no médico e ele ficou com as outras crianças em casa, que é com outras crianças também em casa. Então, quando isso acontece dentro de casa, então a situação é mais delicada ainda, né? Então, você veja, Cris, nós temos que nos preocuparmos com pais que praticam esse tipo de coisa dentro da sua casa. Eu não sei, mas aqui você falando, a nossa mente já vai trabalhando. Quem sabe criar algo que nas escolas essas crianças sejam instruídas através das escolas para chegar em casa e dizer: se você tem um pai que assiste um filme dessa magnitude na sua frente, fale para a mamãe ou fale para a professora, e sabe, a gente procurar coibir, você falou bem a palavra, coibir essas ações e até mesmo dentro de casa, porque o pai motivado por uma ação que ele estava fazendo ou vendo dentro de casa, ele acabou se deixando levar por aquele momento e aconteceu isso com a filha. Então, isso é inadmissível nas famílias e nós precisamos criar, né, alternativas, políticas públicas, porque isso é uma preocupação que vem acontecendo. Olha, eu recebi, e inclusive eu convidei esses pais para estarem presentes, né? Mas eu recebi um casal de pais, né, mamãe e papai, no meu gabinete, na Câmara de Vereadores. Até foi isso que me deu a motivação para poder estar realizando essa audiência pública, dizendo que o filho chegou com uma cartilha em casa para ensinar o filho a se masturbar. E então ela disse: olha, mas veio da escola isso, né? E ela não acreditou. E aí disse que vieram numas caixas de materiais. Deixar claro, não veio do MEC isso, né? Não veio do MEC, mas ela me relatou isso. Eu disse: eu preciso que você venha na audiência pública, porque nós vamos criar uma audiência pública para você relatar isso. Imagine, enquanto nós queremos coibir, enquanto nós queremos parar com a pornografia, com a pedofilia, em favor da instituição chamada família, tem pessoas que parece que querem denegrir a imagem da família e acabar com a imagem da família, a instituição mais valiosa que Deus criou. Então, nós, enquanto poder constituído, enquanto autoridades, nós temos que fazer a nossa parte, e eu, nesse aspecto, estou dando a minha contribuição, né? Estamos abrindo a oportunidade para as pessoas irem falar amanhã. Talvez as pessoas estão agora nos ouvindo aqui pela CBN, mas estão se perguntando: meu Deus, mas quando isso acontece que eles não falaram? Então, amanhã, né, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Foz do Iguaçu, vai acontecer essa audiência pública, onde nós vamos falar sobre esses aspectos e abrir também a oportunidade para você que está nos ouvindo levar sugestões e ideias para que a gente possa criar políticas públicas de coibição aos atos de pornografia e pedofilia. Vereador, o senhor teve o cuidado, né, de chamar, de enviar convites, até convocar, né, o pessoal do dirigentes dos conselhos tutelares, Ministério Público, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Polícia Civil, Rodoviária Federal, Rede Proteger, né, e logicamente toda a comunidade, porque você falou uma coisa muito interessante, a respeito de começar na escola, orientar, porque muitas crianças sofrem esse abuso e às vezes não tem vergonha, tem medo de contar. Exatamente. Tem medo de abordar, tem aquela, né, aquele receio, aquele pudor, aquela coisa. Então, tendo essa orientação, esse tipo de orientação na escola é que é válido. Não o incentivo a né, ensinar como ter as primeiras relações sexuais. Pois é, né, pois é, que absurdo. Esse tipo de orientação. Que absurdo. Né? Então, assim, Cris, na verdade, você, igual eu te falei, você vai falando, aí a mente vai trabalhando. De repente, dentro do aspecto escola, quem sabe nós possamos, dentro da legalidade, dentro das prerrogativas que nos cabe à Câmara de Vereadores, enquanto legislador, dentro, observando os meus atos legais, né, porque às vezes é um ato que não é do legislativo e sim do executivo, mas dentro daquilo que é possível fazer enquanto legislador, eu posso, talvez, criar um projeto de lei que nós possamos incluir na grade escolar ou então num momento de reflexão nas escolas, né, esse assunto de abuso sexual, enfim, dentro de casa com as nossas crianças. Então vamos, quem sabe, na Câmara, eu quero até falar isso na abertura, quem sabe surge alguma ideia de alguma autoridade que esteja presente, Conselho da Criança e do Adolescente, né? E também a Vara da Infância e da Adolescência, Juventude, enfim, de Foz do Iguaçu. Quem sabe eles nos orientem, porque nem tudo a gente sabe, né? A gente está sequencialmente aprendendo as coisas, né? Em constante aprendizado, né? Nós estamos. Então, assim, quem sabe as pessoas estão ali, pode nos orientar dizendo, Queiroga, tem uma lei numa cidade, num município e tal, talvez alguém conheça isso. Então, importante para nós, na audiência, estar ouvindo essas pessoas para, quem sabe, pegar exemplos de outras cidades e trazer aquilo que é bom, né, e transformar em lei no nosso município. Quem sabe a solução tem alguém que já sabe, né? A solução não, mas a amenização para isso, quem sabe tem alguém que já tem essa ideia. E aí é isso que nós queremos ouvir e transformar em lei do nosso município, até para que o município de Foz do Iguaçu, como é uma porteira do turismo, né, a nível de Brasil, somos o terceiro polo turístico e hoteleiro também do Brasil, né? Primeiro lugar é o Rio de Janeiro, segundo é Florianópolis, enfim, e Foz do Iguaçu, um terceiro polo turístico. Mas nós também sabemos que tem aí a Copa do Mundo, tem aí a questão da violência sexual da criança, o abuso sexual com relação à criança, né, a prostituição infantil, né? Então nós temos vários assuntos aí relativos e inerentes ao que vai acontecer agora no Brasil, né, que é a Copa do Mundo também. Então eu acredito que é um assunto que nós temos que trazer à tona para cuidar da família, como volto a ressaltar. Amanhã, então, 19 horas na Câmara de Vereadores. Amanhã, às 19 horas na Câmara de Vereadores, nós aguardamos, né, vocês estão aí nos ouvindo, a participar dessa audiência pública para chamar a atenção da nossa cidade e das nossas autoridades para que a gente possa ter aí políticas públicas voltadas para a proteção da criança, do adolescente e, enfim, da família. Vereador Luiz Queiroga, obrigado pela sua participação. Torcer que agora, depois desse chamamento à comunidade, que o pessoal participe mesmo, né, e que realmente a gente consiga ter uma política efetiva mesmo, né, com relação a essa questão tão delicada que é a pedofilia e a pornografia infantil. Cris, a gente faz a nossa parte, a gente abre as portas, a audiência pública, ela é legalmente uma ação que a Câmara proporciona à população. Legalmente é o momento da população estar falando, né? É o momento que a tribuna da Câmara do Legislativo é aberto para você dar sua sugestão. Ela fica registrada, gravada, né? Ela fica editada ali, assinada, tudo que foi falado na audiência. Então é a hora da população participar. E a gente lamenta quando a gente abre oportunidade, mas a população não vai participar. Nossa parte nós vamos fazer, nem que esteja sozinho lá, mas nós vamos fazer. Tá certo, obrigado, vereador. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN, inclusive a vocês aí da Rádio CBN. Agradeço a sua participação, vereador. Obrigado.